Bem-vindos à 39ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 25º dia deste mês de outubro, vamos voltar ao desporto, neste caso na América do Sul. É que na semana passada, um jogo de futebol no Peru foi interrompido depois de 4 jogadores da mesma equipa terem desmaiado em campo. Sport Ancash e Acos Vinchos disputavam acesso ao escalão maior do futebol peruano. E, a 5 minutos do final, o marcador assinalava 3-0 para os homens da casa. Contudo, Andy Salinas, do Acos Vinchos, caiu em campo desmaiado, sem razão aparente. Pouco depois, desmaiou Luís Coelho e seguiram-se ainda mais 2 companheiros. Aos 65 minutos, o defesa Andy Salinas caiu sem motivo. Depois foi Coelho, e a seguir foi o Martin Tego. Contou Juan Luna, o único atleta que se conseguiu manter em pé, apesar de sentir dificuldades. Salinas disse ter se sentido um pouco pesado, pouco depois de beber água oferecida pelo conjunto adversário. Os 4 terminaram no hospital, onde as primeiras análises acusaram benzodiazepina, um medicamento sedativo. O Acos Vinchos aponta então o dedo aos adversários e responsabiliza-os. Dizem que a água que ofereceram estava envenenada com sedativos e o presidente do clube avisou logo que ia apresentar queixa nas autoridades policiais e na Federação Peruana de Futebol. O responsável pelo ataque terá sido o roupeiro do Sport Ancash. Por seu turno, o treinador do Ancash negou a acusação. Acrescentou ainda que os seus pupilos beberam da mesma água e nada lhes aconteceu. Ora, a situação não é inédita. No Mundial de 1990, em Itália, a história do bidão de Bilardo é dos episódios mais conhecidos. O selecionador argentino Carlos Bilardo drogou a água da equipa brasileira para ganhar vantagem no confronto entre ambas as seleções. Isto podia virar moda. Sempre que um encontro tivesse um resultado que não fosse do agrado de uma equipa, alguém envenenava os adversários. Jogo limpo, acima de tudo. Falar em futebol. Ontem, na Holanda, o Feyenoord perdeu com o PSV por 10-0. 10-0 num embate entre 2 grandes dos Países Baixos. Não nos admiremos que nos próximos dias comecem a ser levantadas hipóteses relacionadas com casas de apostas. Até eu levanto essa possibilidade depois de ter visto o resumo do jogo. De resto, está tudo como dantes.